Na escuta, Roger. Meu irmão, primeiramente, perdões pelo atraso. Tu deve estar ocupado com alguma porra aí, não tá? Não, porque, ó. Que assim, nem. Eu atrasei, eu tô explicando já isso antes de começar. Já com o play ligado, com o gravador ligado, mas antes de começar oficialmente. Eu atrasei porque eu cheguei da academia fudido. Fudido. Baqueado. Aí eu fui inventar de cochilar um pouco. Pra quê, meu irmão? Pra quê, meu irmão? Puta merda. Ah, não, 6 e pouco. Eram 6 horas. Não, vou só confirmar se ele vai dar certo hoje. Aí pronto, naquela última da mensagem. Tu disse que tava tudo certo ou não? Eu vou descansar a vista aqui um pedaço quando der. Umas 7 horas aí eu cuido na vida. Porra, pra quê? Passei direto, mano. Puta que pariu, viu? Sem condição, mano. Não, mas é isso aí. Mas de antemão, como é que tá aí? Como é que tá essa força? Como é que tá as coisas? Ih, rapaz. Mas. Já? Bem, isso. De que a prova já? E aquela de integral que tu falou? Ele jogando os papel pra cima já. Meu Deus, bem aí, vamos sentar aqui. Tá porra, que é isso, cara? Foi isso, cara. O que foi isso? Ah, ela tá. Ah, massa. Bom que ela vai participar. Olha, bomba. Bom, peraí. Ó. No plano de fundo, vai ficar tocando uns playback do Queen, né? Porque, né? Como é em uma ocasião especial, a coisa pede. Peraí. Aí agora o cachorro inventa de latir. Gala seca. Vamos lá, peraí. Qualquer coisa, né, chama ela também para participar da bagunça, não? Ela tá aqui olhando pra minha cara, me perguntando o que que tá aparecendo. Tá no meu voz, daqui a pouco ela joga as Massa, mas eu gosto é disso. Eu gosto é da bagunça. Vamos lá, os seus postos. Ai, planeta Tuóira. Porra, teu áudio tá ótimo, cara. Começa logo com o Nivio, só porque é tu mesmo, mano. Vamos lá, seus postos. Um, dois, três e. Fala aí, caralho! Eu não vou nem me apresentar, não. Vou me apresentar por último. Faça as honras aí, lenda. Caralho. Essa. Era. Meu Deus, mano. Isso foi uma tosse. Nós, a primeira dama, olhando para mim ali em pé, a mão na cintura, tentando entender o que está acontecendo. Ora. Ela vai entender já já. Ela vai entender já já que isso aqui é um. Hoje é um diálogo, porque tá nós dois. Mas geralmente é um monólogo com participação involuntária. Inclusive a participação dela vai ser solicitada em algum momento. Não fuja. É, não corra não, hein? Ó, isso aqui, negada. Vocês já estão cansados de saber que eu sou o padre, o palhaço que se recusou a fazer essa merda na hora, atrasado quase 2 horas. O coitado do participante aqui me esperando. E o participante aqui é meu queridíssimo, estimado. Meu. Rapaz, não dá nem pra adjetivar, cara. Ok, 11 anos já? Puta, 11 anos já, cara. 11? 11 anos. Ih, rapaz. Pô, mas. Tá maluco, isso é, sei lá. Quase a metade já do meu tempo de vida. É, tô com 25. Daqui a pouco vai. Bem daqui a pouco vai fazer mais tempo que eu te conheço do que mais tempo do que eu não te conhecia. Pois é, pô. Pô, então, negado, esse aqui é o meu queridíssimo, o meu irmão do outro tamanho, o vulgo filho da Kamala. Não a Kamala dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, não confunda. É o Aquaman polonês, que diretamente aí de Curitiba, capital do Espírito Santo, tá acompanhado de sua senhora. Aquele negócio, nós vamos falar mal da negada aqui, não fica falando o nome deles não, hein? Fala os apelidos, apelido de sempre, os apelidos de sempre. Tem que ser os apelidos sempre. Claro, pô, tá maluco. Rolou isso já com 2 episódios, eu tive que regravar porque ficaram falando o nome do povo. Aí vocês quebram minhas pernas, pô. Mas enfim, hoje como é que já. Ah, pode falar, pode falar. Vamos lá. Sorteio lá, o bingo que eles fizeram hoje lá no Catar. É, rapaz, ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui pra eu poder repassar o grupo para os burros que não viram, que vão ver essa porra e não viram o sorteio. É, grupos Copa do Mundo 2022. Ô, rapaz, tá aqui, ó. Amarra tua mãe. Pipipi. Vamos lá. Oxi. Cadê a porra do... É mole. Pronto, vamos lá. Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e a vaga europeia, né? Que pode ficar com País de Gales, Escócia ou Ucrânia. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Grupo D: França, ou Peru, ou Emirados Árabes, ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. Grupo E: Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. Agora, esses três grupos foram os que eu mais gostei: o F, o G e o H. Porque todos estão suscetíveis a uma bagunça. Grupo F: Bagunça até o final. Bélgica. No grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Grupo G, que é o do Brasil: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E o grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Pode tomar a palavra aí. Cara, eu acho que o grupo G, é o grupo G que tá Brasil, não? É, o grupo do Brasil. Eu acho que tá um grupo mais confortável. É um grupo que tá bem sossegado, tá? Sérvia é encardido, Suíça é encardido. Camarões, então, puta Pô, então, assim, a minha concepção é de que esse chaveamento, ele tá uma bagunça sem fim, porque serve-se e Camarões, para mim, não é o grupo ideal pro Brasil nessa Copa. Primeiro, porque são seleções que a gente olha e fala assim: ah, é baba, ah, é fácil, ah, é confortável. Mas assim, vale lembrar que Sérvia e Suíça na última Copa também estavam no grupo do Brasil. E a Sérvia não, porque era a última rodada e eles já não estavam classificados, eles já estavam eliminados. Mas a Suíça foi o primeiro jogo do Brasil. Quando a Suíça quis complicar, a Suíça complicou, tanto que o Brasil só conseguiu empatar por causa do Felipe Coutinho. Então assim, Não fosse ele. são seleções que na hora que eles querem complicar a vida do adversário, eles complicam. Sabe? Eles não querem. São os times bem traiçoeiros. E você analisando um cenário para as oitavas de final, que a gente pode até pensar aqui depois. O Brasil pode pegar, o Brasil passando, pode pegar um Portugal ou Uruguai. Uruguai, a gente pode estar tá viciado com os resultados daqui, né? Das eliminatórias. Tipo, ah, o Brasil pegou o Uruguai, meteu 4x0 lá e 4x0 aqui. Mas é Copa do Mundo. É outra coisa, é outro rolê. Tá um Sabe? buraco mais embaixo. Bem mais embaixo. Os caras não vão baixar a guarda assim para nós. O que eles estão lutando para chegar longe numa Copa de novo? Não, você não faz ideia. Então assim, Bom, você viu o que aconteceu com a Croácia na última Copa, né? sim, tá aí, foram longe, foram para final e não se renderam na final não, tipo. Foi 4x2, foi um jogo, foi trocação. Foi lá e cá, sabe? A França fazendo dela, a Croácia fazendo dela e assim, prevaleceu quem tava melhor mesmo. Mas se a Croácia fosse campeã, não ia ser nenhuma covardia, não. Nenhuma zebra, assim. Sei que Ah. vai ter jogo dia de semana. Como é? Pessoal da faculdade já tá marcando de ver Ah. no centro acadêmico. Boa. Ah, sim. E o que é legal é que todos os jogos vão cair em dia útil, né? Então não vai ter nem como não fugir, né? Vai ter que ver lá na faculdade. Mas é assim mesmo, pô. Eu já tô vendo assim como é que eu vou fazer em dias de jogo do Brasil, como é que eu vou fazer para trazer a rapaziada para cá pra gente ver junto. Espero que daqui para lá já esteja todo mundo assentado na vida e é, enfim. E o bom é que os jogos do Brasil vão ser tudo de tarde. Não vai ser que nem o da Rússia, que o Brasil teve aquele Brasil e Costa Rica que foi 9 horas da manhã, tipo. 9? Foi o primeiro jogo do dia. E lenda, outra coisa que eu queria lhe perguntar é: e a nossa Itália, hein, rapaz? Rapaz, que mancada essa Itália, cara. Você é louco, filho. Porra, duas Copas do Mundo fora, cara. Não só isso. Antes, as duas Copas anteriores, as que eles foram, a Itália saiu na fase de grupo. Então, pronto. Eles foram campeões em 2006, eliminado na primeira fase em 2010, eliminado na primeira fase em 2014, 18 e 22, nem pra Copa foram. Assim, eu não vejo uma seleção do tamanho da Itália tendo um downgrade desse tamanho. tá aí, mas assim, é uma coisa que você fica relutante para acreditar. Numa final de Eurocopa, Sim. Negócio muito esquisito. Muito, porra. Não, dá para conceber não. Mas agora sim, mudando de pau para cavaco, saindo do futebol de seleção, indo pro futebol bostileiro aqui dentro de casa. O seu alvinegro tá mal das pernas, o meu alvinegro tá mal das pernas, a gente compadece da mesma dor. Santos está uma decepção enorme. Ah, porra. Falaram que eles iam contra. Ah, pode falar. A Thalissa que fala para eu virar palmeirense porque Santos, Ah, meu Deus. Vai nessa não, aí, pô. Ó, o Santos entrou em contato com o Ceará para contratar um dos nossos principal jogador, que é o Fernando Sobral. E se ele fosse pro Santos, ia ser uma puta contratação. Não é porque ele é do Ceará, é porque ele realmente é um bom jogador. E ficou todo mundo aqui com medo que ele realmente fosse, porque ia ser um desfalque enorme pro time. Porque ele é um jogador rápido, ele é criativo, ele é habilidoso pra caramba e ele sabe finalizar. Então assim, quando o Vina, que é o principal, quando o Vina não vai bem, o time desafoga no Sobral. Então se a gente perde o Fernando Sobral, a gente fica sem a opção, fica totalmente dependendo do Vina. Aí fica difícil. Mas o Vina tá conseguindo se virar, não muito, mas né, vamos aí. É o quê? Oi. Qual foi, pô? Vem, vem, vem, vem. Serviço. Tô trabalhando. Tá no escritório, né, cara? É, dá pra notar aí esse momento de concentração, achando que era delay da ligação, não. É só se concentrar. Não, pode ficar à vontade, meu chapa. Aqui você tá em casa. Aqui a gente tá em casa, pô. Ó, você é louco. Aí, pô. Tava vendo a campanha aí do Santos no Paulista. Pô, foi triste, cara. Perigando ser rebaixado, cara. Pelo amor de Deus. Foi pra última rodada assim. Dependendo de resultado. Meu Deus, quem foi o Santos? Mas é isso aí, mano. Santos quase ser rebaixada de novo pelo segundo ano seguido. E sei lá, ó, eu não gosto do Carelli, eu não gosto do futebol do Carelli, eu não gosto das táticas do Carelli, mas eu não acho que a diretoria fez certo. Ou demitia ele no final do campeonato, tipo, ah, escapou, beleza, tchau, obrigado por seu serviço. Ou deixava ele mais tempo. O time tava mal com o Carelli? Tava, mas pelo menos ele tinha arrumado a defesa, sabe? O time não tava levando gol a rodo. Aí pronto, tirou o cara e ele. Eu não sei como é que tá com esse técnico novo aí. Eu tenho que ver ainda como é que ficou. Santos tá uma merda. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque se um time tem uma gestão ruim, vide Cruzeiro, né? Porra, tá maluco. O É um mal do futebol no geral, né? Do futebol brasileiro no geral. Tipo, dirigente incompetente, dirigente corrupto. É um problema generalizado. Mas eu acho que isso aí, pelo menos esse. Porra, esqueci o nome do presidente atual do Santos. Esse, ele tá tentando mostrar alguma coisa, tipo, ele, ó, é o seguinte, vamos tentar resolver aqui, vamos tentar ajeitar a casa. Que é uma coisa que não tava rolando nas outras gestões. O pessoal tava só botando pra fuder mesmo, como se o buraco não tivesse fim. O problema é que tem. Vê o Cruzeiro aí como é que tá. Assim, o merdeiro no Cruzeiro tá tão grande que o Ronaldo comprou, né? Meio que comprou o time. E tá tendo uma confusão enorme, porque o pessoal que tem rabo preso, que tem o nome sujo por lá, não quer que o Ronaldo compre pra não, né, pra merda não bater no ventilador. Aí eles estão resistindo à venda do Cruzeiro. Mas eu fico em choque, assim, tipo, os caras não tem mais de onde tirar, mano. Por que que não só aceita, tipo, ó, fica aí, deixa essas merda aí, resolve aí o time, eu vou embora, eu não volto pro time mais. Só larga, mano. Larga o osso um pouco, sabe? Mas não, os caras são tão parasita de um jeito que é o time tentando se estruturar e os caras querendo impedir. É ridículo, ridículo. Coisa que nem rival faz. Digo isso pelo Fortaleza, que é uma brincadeira que eu faço aqui. Que se eu for bilionário um dia, eu compro Fortaleza só para poder fechar ele. Ai. Ih, rapaz. Vai, força, força, força, força. Tu quer um momento mais. Tô quase terminando aqui já. É, não, o perigo é ficar no caminho, pô. Não, pô, ficar no caminho é triste. É aquela lenda lá, né, do tubo tigre. Enquanto a lenda termina aí o serviço, eu vou fazer um negócio aqui muito. Isso é só pros viciados. Ó, negada que tá ouvindo isso. Valendo, confia. Ó, relaxa que eu vou dar um recado pro pessoal aqui, hein? Ó, oxi, pronto. Olha, cara, é o seguinte. Não vai ter. Deu pra ver que não tem pauta hoje, porque é season finale e tal. É o seguinte, eu vou pra próxima temporada deixar mais organizado, fazer pelo menos as vinhetas, deixar bonitinho. O que vai me forçar a ter que editar? O cachorro! Caceta! Enfim, o cara rindo, pô. Jovem Giovanni. Aí, pô, vou ter que editar, meu irmão. Aquele negócio, eu vou só colocar as vinhetas. Eu não vou cortar nada, como eu não corto. É a política de não cortar áudio. Então vocês, seus papangus, sem vergonha, quando eu ligar, vocês prestem atenção. Não é pra falar não de ninguém. Porque eu tô cansado de ter que regravar essas porra, hein? Ah, e sim. eu vou liberar para download, que é um negócio que reclamará, ah, tem que botar para download, porque eu sou das antigas, tem que baixar, porque vocês querem dar muito é o caneco. Negócio de caneco aqui, negócio de boga. Então se liga aí, hein? Se liga. Agora, quando nosso amigo Jovem Giovanni aqui terminar de fazer o serviço dele, se assear e ficar tudo certo, aí nós vamos meter aqui o chicote a falar mal dos outros. Chama até a gata dele aí também, pra não ficar falando mal do povo também. Vai, chama a Thalissa aí também, vai. Poxa. Que putaria, mano. Oh, chega tá triste. Oh, putaria, ó. O que é que é pra falar? Respira, se concentra. O cara realmente se engajou Porque aí. hoje o professor de física tirou o couro da gente. Pelo amor de Deus, cara. Peraí. Ah, safoda. Cadê? Já tá confortável aí, cara? Tá de boa? Já tô aqui. E aí, vamos falar mal de quem agora? Cara, eu tava a fim de falar mal do Brian May, porque se ele tivesse ficado em casa tocando a guitarra dele e não fosse levar uma maçãzada na cabeça pra calcular tudo, a gente não estaria tomando no cu hoje na faculdade. Não é, nerdão do caralho. Podia estar em casa fazendo um rock. Ó, um Mas negócio. não, passou de ano desenvolvendo a lei da gravitação universal. Sei lá, os americanos é que tem essa coisa. Ah, esse negócio de gravidade foi o pessoal que inventou, não existe não. Imagina ser assim, velho. Tem gente que cancelou física. E tu tá em qual mesmo? Eu tô fazendo cálculo 1 e física 1. Puta que pariu. Vamos ver o que é que eu lembro de física. V igual V1 menos V0. Alguma coisa assim. Se estiver errado, eu sou designer, eu não sou físico. Isso aí é o quê? Movimento retilíneo uniforme. É, isso mesmo. É o que eu lembro de física. Olha lá o Mobral. X0 mais VT. Quem que é ET, porra? Ah, como é? X. Velocidade vezes tempo. Está, né? Qual é essa aí? Qual é? Equação horária do deslocamento. Ah, tá. Lambda velocidade. Puta que pariu. Vamos falar umas fórmulas aqui, vai. Deixa eu lembrar. Eu queria lembrar a Torricelli. Que lembrar de Torricelli, que eu lembro. Ah, eu vi a porra do Torricelli quarta-feira. Vai, lembra, vai, como é? Eu esqueci. Puta que pariu, de cabeça não vou lembrar, cara. É, meu filho, o negócio tá duro. Tá duro, duro. Ai, faro de meme. Deixa eu lembrar aqui de outra coisa de física. É porque assim, ciência da natureza sempre foi um lixo. Exatas piorou. Física é natureza ou é exatas? É. Tem número, é realmente. Fui burro aqui no questionamento. Deixa eu ver outra fórmula aqui. É foda, mano. Que assim, longe de mim falar mal do ensino público, hein? Estudei a vida toda em escola pública. E a pessoa horrível que eu sou hoje, eu devo a esse fato. Obrigado, ensino público, por ter me tornado o ser humano abjeto que eu sou hoje. Porra, quando tinha aula, eu não assistia. E quando eu tava lá pra assistir aula, não tinha aula. É, pô, Santo Afonso de Melo, ô coleginho bem abençoado, meu filho. Nesse tempo aí que tu me conheceu, pô. Tempo bom de Santo Afonso. Aqui, tô até ouvindo a música do Fafi, ó, em homenagem. Não tem nada lá, não tem lombra, não tem nada. Ou outra coisa, é porque assim, eu vou contextualizar aqui a negada, hein? De como a gente se conheceu. Eu coloquei as músicas do Queen aqui no começo porque eu conheci o Aquaman polonês num grupo do Queen no MSN. Aquilo lá é um pai de dinheiro enorme. Um par de erro. Enfim, assim, tecnicamente era um grupo, mas tava mais assim pra um. Tinha um clima de bordel, digamos. E assim, a gente desenvolveu a amizade toda assim, no grupo, em volta do que acontecia no grupo e em decorrências da vida. E tipo, isso aí foi 2010. Eu meio que entrei em 2009, no final de 2009, mas eu só falei com uma pessoa, tipo, só tentei me enturmar com uma pessoa até virar o ano e passar mais um tempinho. Aí eu comecei a me enturmar com outras cabeças, tipo o Aquaman polaco aqui. E foi Quando? Fevereiro de 2010? fevereiro de 2010, domingo, que eu juntava bootleg, tudo junto, né? Ainda tá tudo salvo. Junto os bootleg do Queen e ele também junta. Aí eu. Hammersmith 75. Como eu sou. Isso, Berlim. 86. Exatamente. Como eu sou mais afeito aos bootleg dos anos 70 e ele dos anos 80, eu tinha o show de Natal do Queen no Hammersmith em 75. E ele, como é a turnê que ele mais gosta, é a turnê do A Kind of Magic, né, a Magic Tour. Ele me passou o Berlim e o Mannheim em 86. Aí a gente ficou trocando os bootleg, trocando umas ideias, tipo. E como ainda meu convívio era majoritariamente offline, então eu vi isso quando eu achei uns arquivos de histórico das nossas conversas, aquele que eu te mandei uma vez. Nossa Senhora. Porra, é incrível como eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de me fazer entender, tipo, de fazer com que que a outra pessoa me entenda. Mas assim, digitando em cearense, definitivamente eu não ia ser compreendido de forma alguma. E eu não fazia o menor empenho de me fazer entender. Tipo, eu falava em cearense e o coitado tinha que perguntar: ô, mas o que é isso aí mesmo? Eu, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sei lá, tanto termo em cearense que eu falei que tu ficou. Tá, mas o que é que significa? Coitado, pô. É, pô. Aí chegou aqui, 10 anos depois, veio aqui. Certamente precisou usar algum dos termos que eu falei. Ah, sem sombra de dúvida. Chegou logo no banco. Alguma coisa intercâmbio tinha que valer, né? Porra. Chegou no Pito Martins, já é isso aí, meu. Cadê o banheiro? Tudo quebrado, né, mano? É isso. Ninguém faz nada aqui, não, é. A primeira coisa que o cara faz quando chega na terra é perguntar do banheiro. Não é, mano. A primeira dama que tira sarro de mim, pô, a primeira coisa que você fez foi catar um banheiro. Porra, mano, sem condição, mano. Aí quando eu for aí te visitar, tu vai ver o negócio que eu vou fazer. Misericórdia. Ou pelo menos os aeroportos daqui tem moto de banheiro. Não, que banheiro o quê, pô? Quer saber onde é que rola a bagunça? Onde é que rola uma baguncinha aqui? Ah, se bem que tu se baseou em Curitiba, né? Agora tem Curitiba. Ah, dá nem pra nós tirar um racha de carro. Uma paia. Mas ó. Aqui em Curitiba, Ah. Largo da Ordem, Vicente Machado. Nós monta cada um numa capivara. Nós vamos lá no Matsubara. Pronto. Misericórdia. Se foda. Nós vamos lá no Matsubara. Nós busca nem de bala. E nós vamos lá pro Matsubara. Saber Deus o que aconteceu com aquela coisa. Teve menino, né? Bem bonitinho o menino dela. Ainda bem que puxou ela, porque o macho dela é feio, viu, doido? Não é por nada não, sou mais eu assim, na humilde mesmo. Assim, na maior humildade do mundo. Aí deixa eu ver outra aqui. Ah, aquela bocó lá. Aquela boçal que também é do grupo do Queen. Que também é daí. Esqueci o nome dessa porra, mano. Nossa. Ana. Ah, tô ligado. É, dá pra citar nome. Essa daí dá pra citar nome. Um, não vai ouvir. Dois, todo mundo só conhece por Ana, não sabe qual o nome dela mesmo, então foda-se. Pô, essa daí, se eu fosse descer pra aí, eu ia querer ver a galera, ver os caras da Primagem, ver o Ghostmane, ver a Jessie, ver a Neide, obviamente. Tu e a Thalissa nem conta porque vocês vão ter que me receber. Tá entendendo? Agora a Ana não. Não, a Ana não. Ah, chegou aqui e não foi nem me ver. Não. Perdoe. Zideia, mano. Porra, mina toda bocozona. Desmerecendo nós, pô. Ai, porque vocês são todos isolados do outro grupo, não sei o quê. Mas no cu. Eita, na água. Não, as prosas dela naquela vezada. Falando não, porque os teus amigos são tudo chato. Aê, pô, peraí, pô. Me chamar de chato, tudo bem, mas aí qual foi? Deixa os caras, caralho. Uns papos. Agora, uma coisa que não quer calar. Ah. Guerra na Rússia. Ih, Quer rapaz! dizer, guerra na Ucrânia. Não, se bem que chegou na Rússia já, né? A Ucrânia atacou dentro da Rússia hoje. Verdade, deu no jornal. É, meu filho, o negócio tá assim. Eu acho que isso aí foi só um alento pros caras mesmo pra dizer assim, ah, pelo menos a gente tentou. Acho que não vai dar muita coisa não, porque nem vai, nem pode. Porque se a Rússia for querer fincar o pé mesmo, pronto, aí vão passar o carro em todo mundo ali. Sabe Deus, eu acho que ainda tem coisa pra acontecer, viu? Ah, tem água pra passar por debaixo dessa ponte ainda, pô. Pelo menos assim, a negociação deu uma avançada, né? A Ucrânia aceitou ceder a Crimeia e o Dombás, então. E também querendo partir para a neutralidade em É, já disse que. relação à OTAN. Sim, já disse que não quer entrar pauta mais. Para mim, eu acho que só falta o seguinte: só falta eles chegarem num acordo de o que vai ser feito com o Zelensky. A Rússia deixou de reconhecer o Tribunal Internacional. O que significa? Não sei. Mas eu entendi que a Rússia quer julgar e punir o Zelensky de acordo com a própria lei e não de acordo com lei marcial internacional. Já o Zelensky, ele quer ir para o Tribunal Internacional, porque sabe que lá tem chance de dar feijoada, né? Aí é por isso que tá nesse impasse aí de, ah, Zelensky, vamos fazer o quê? Ah, deixa ele solto, deixa ele preso, deixa ele terminar o governo, destituir ele, bota um governo militar lá. Não se sabe o que vai ser feito ainda. Então, não, acho que isso aí só vai se resolver. Estamos em abril agora. É, daqui pra julho, agosto, isso aí vai ter alguma coisa. Mas não acho que não passe disso, não. A Será? menos. Mas com tanto, Ah, fala. tantas sanções que o mundo, bem dizer, fez para a Rússia, eu acho que ainda tem coisa para mudar. Mas tem um porém. Tem um porém. A questão de sanção foi um tiro que saiu pela culatra. Porque a Europa não quer mais o gás russo. Eles não vão ter tempo hábil. Tempo hábil, sei lá. É. Eles não vão ter tempo suficiente para construir um gasoduto e buscar alguém que venda esse gás até o próximo inverno. Tem, sei lá, 6 meses até chegar o próximo inverno. É um negócio que leva 2 anos, no mínimo. E também tem a questão do, ah, vai sair as empresas de dentro da Rússia. Quem deixou coisa lá na Rússia, pronto, acabou o prazo ontem. O governo disse que não precisa voltar. Então, McDonald's, essa turma que saiu, não volta mais. Eles estatizaram tudo. E a Ásia acolheu a Rússia. A Índia, a China, Indonésia, Paquistão, essa turma toda abraçou a Rússia, assim, tipo, ah, agora tu é oficialmente asiático. Então a gente já tá começando a ver mudança no mapa político do mundo. Já assim, um negócio pequeno, sabe? A Europa, a Rússia e a Europa já não tem mais nenhuma relação. E outra, eles só vendem agora o gás à Rússia se for em rublo. Por isso que o rublo já valorizou de novo e já tá do mesmo jeito que estava antes da guerra. Então, assim, eles conseguiram se sair dessas sanções. A questão agora é o que os aliados da Rússia vão fazer. Por exemplo, tá rolando uns estresse em Israel. Tá rolando uns estresse lá, uns atentados, umas coisas. Isso pode culminar num estresse muito maior. Queremos isso? Definitivamente não, porque ele é muito mais instável do que o leste europeu. Qualquer coisinha ali, o Irã se mete e dá merda. Os Estados Unidos estão teimando, é uma burrice sem tamanho, de ficar passando com navio de guerra pelo mar da China e pelo lado chinês do mar da China, né? Tipo, aquele estreitinho ali, que um lado fica a China continental e o outro fica Taiwan. Então, eles ficam saindo de Taiwan e ficam rodando ali, quase chegando na China continental. Isso é uma burrice sem tamanho, porque uma hora os chineses vão perder a paciência e vão atacar. Fora que eles estão esperando só o momento certo para tomar Taiwan de vez. Por mais que o próprio governo autônomo de Taiwan tenha dito, não tem necessidade de tomada, porque Taiwan é China. Tipo, eles já estão tentando se manter neutro, tipo, ah, não, eles não vão fazer nada porque eles sabem que a gente é China também. Então, não sei. Não sei, tá tudo muito ardiloso, tudo muito inflamado pra gente poder, sei lá, olhar e dizer, não, isso aqui vai dar certo agora. Não. E assim, e voltando um pouco no assunto, Estados Unidos e Irã no mesmo grupo, hein? Meu amigo, o que esse jogo promete de porrada não tá escrito. Ô, cê é louco. Eu sei que os iranianos vão encher o saco, vão bater em todo mundo e vão dar um jeito de ganhar esse jogo. E não tem a menor dúvida. Esses caras são enjoados que só a porra. E também essa questão das sanções, pra você ver como foi furada. Qual foi a primeira. É, dá pra dizer que foi um Estado soberano, sim. O primeiro Estado soberano a já se render à imposição russa na Europa, no caso. Eu fiquei surpreso quando eu vi a notícia: o Vaticano comprou. Não sei se foi 10 mil ou 10 bilhões. Acho que foi 10 milhões. 10 bilhões é muito dinheiro. Eles pegaram 10 milhões de euros e compraram tudo de rublo. E com os rublos eles compraram gás. Assim, a Itália vai fazer a mesma coisa, porque a Itália costuma ser neutra mesmo. Aí vamos ver como é que a dona Alemanha vai fazer, né? Ah, não falta de forma alguma. Inclusive, tem que dar um jeito da gente. Tanto de vocês dois virem aqui, quanto de eu ir aí antes do merdeiro começar a feder mesmo. Porque é o seguinte: tu já fez teu plano de deserção já? Como é, pô? Como foi aí? Cortou aqui. Eu disse que se fosse pra ir pra um negócio desse, eu ia lutar até morrer. Esse negócio de inserção não é muito certo, não. Não, pô. Morrer por causa alheia, não. Não sou muito fã, não. Já falaram que mendigo não vai. Aí eu pensei, beleza, lá pra Praça do Ferreiro, então. Passei público. É, me fazer de doido lá. Mas se for o caso de eu me mandar pro interior, eu me mando pro interior. Não sei se eu vou bater em Pariquera, hein? Pegar minha estralha, pegar meus discos, pegar meu som, vou bater lá, tô avisando. Não ouvi os discos. Ô, rapaz, é, mas era pra tu ter ficado aqui mais tempo, mandar outra vez, porque aí, ó, tinha ido te buscar lá na praia, tu vinha pra cá, pra casa, nós ia ficar, ó, ficar era tempo, ouvindo as coisas aqui no som, ó, esse era muito, era massa. Mas o cara vem nas carreiras, pô, vem sem avisar. Mas numa próxima, eu não tenho tempo, né? É, pronto aí. Thalissa vem também? Tem que vir, pô. Vai vir com a Thalissa? Ora. Tem que vir em época de sana, pô, pra nós ir pro sana. Ih, rapaz. Isso de ir no sana, isso não é legal. Isso não é legal. Ih, rapaz, ainda bem que derrubaram aquele prédio, porque se ele falasse, viu, eu tava fudido. Rapaz, mano. Não, mas pensa aí, ó, pensa aí. Se fosse de nós, aquela turminha ali do começo. Eu vou dar uma generalizada até pra coisa ficar um pouco mais banal, mais esculhambada. Mas assim, a galera do começo lá, do auge do grupo, tipo, eu, tu, a Uga, a amiga da Uga, que eu não tenho um apelido pra ela no momento. Eu sei que a bicha tá Raimunda. Vou chamar de Raimunda, pronto. A Uga, Raimunda, a Neide, que mais? Aquele nóia que brigava com a Raimunda, tal de Juan. É. Pronto, essa turma aí, essa rapaziada que garantiu o entretenimento do grupo. Pô, se chega todo mundo assim, ah, vamos todo mundo pulsando. Na época todo mundo era otaku mesmo, dava certo aí. Porra, não ia prestar não, pô. É papo de sair na mão com gente, pô. Eu tiro isso porque a Raimunda era doida pra de sair na mão mesmo com o tal do Juan. Que ela detestava ele. Uma hora dessa o grupo já ia estar animadíssimo que ia ser eles dois brigando. Isso com certeza. Não precisava de muito. Aí. Não sei se eu devo tocar no assunto Uga, mas tudo bem. Aí. Vamos ver quem mais. Porra, a Neide ali. Neide ali, eu mesmo levava na tenda eletrônica, era triste. Só. Das músicas troando. E o fumo entrando, menino. Ai, ai, ai, ai. Bem, eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Dica pra rapaziada: quando vocês for malhar a costa, pelo amor de Deus, não. Só isso. Que sensação absurda, parece que eu apanhei assim umas 15 pessoas. Surreal, cara. Oh. Chama a. Chama a mulher aí, pô, pra agitar com nós. Tá. Minhas costas estão doendo mesmo, viu? Porra. Ih, gente. Pi, pi, pi, pi. Piu, piu, piu. Piripipipipi. Não, não, não, não, não. Caralho. Coitado dormindo de óculos, porra. Sem condição. Te ajeita pra dormir, mulher. Cadê ajeitou ela? no sono. Não, pô, também, pior que eu também tô. Tipo, eu, deixa eu ver, abrir, eu vou abrir uma coisa aqui só pra ver quantas perguntas ainda me resta pra fazer. Que aí eu encerro aqui, vamos todo mundo a mimir. Além de tendo que abrir a pauta no meio do coisa. Episódio 5. Se eu for sincero, foi pior, então. Tá, pô. Ah, pronto. A última pergunta é a mais divertidinha, vai. Né, falando de Queen aqui, Queen da que. E vamos destilar o fígado um pouquinho, a saideira, saideira. Fala aí a tua opinião do filme, vai. Passou 2 anos já? Passou 2 anos já, mas assim, é sempre bom a gente deixar claro quanto esse filme é errado. Então, com a palavra, com a minha polonesa aí no sai dele. Vai, Lenda. Cara, acho que muita coisa saiu da ordem cronológica. Como é? O que pra mim é uma tristeza. Ah, putz. A única vantagem Mas o que. restante, no geral, Ah. eleito a produção tentou e fez bonito. Só a parte da ordem cronológica que pecou, o resto tá bonito. Faltou um pouquinho de capricho, assim, sabe? Nos fatos no geral. Teve hora que eu fiquei meio em choque, assim, tipo, porra, não dava pra ser tipo um pouquinho mais verossímil, não? Tipo a festa do jazz e tal. Tá, a festa do jazz não precisa ser tão verossímil também, porque, pelo amor de Deus. Mas, porra, só um pouquinho de vontade mais assim de fazer, eu ia gostar. Dava pra ter feito um pouquinho Dava, pô. Alguma consideração final aí? Xingar alguém, alguma coisa do tipo? melhor. Eu esqueci de comprar minha cerveja. Ah, meu filho, uma hora dessa tem mais nada aberto. Vai dar 11 horas já. Aqui não tem mais, né? Quer dizer, já é sexta-feira. É, então deve ter. Dá tempo, pô. Ah, não, mas tá frio. Deixa eu comprar amanhã. Ia falar de frio, de como aqui tá frio, mas eu lembrei, não, pô, cá tá em Curitiba e, pô, já. Não, pô, aqui em Curitiba tá frio, sabe? Mas aqui tá tipo. Aqui, nesse exato momento, tá fazendo 13 graus, eu acho. Ó. De novo, eu estou reclamando de frio em Fortaleza. Repare, Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 27 graus Celsius. À noite, a mínima será de 23 graus. Tá 20, 27 graus agora e eu estou falando, tá frio. Sabe? 27 graus, tá frio, 27 graus, eu tô de bermuda sem camisa. Tá chovendo muito aqui esses dias, então assim, tá 27, mas o vento bate, hein? E assim, quando tu veio, tava chovendo já, né? Pronto, aí tu tira como a chuva que é. Ah, não, quando eu fui aí, não peguei nenhum dia de chuva. Ah, aí foi, é. Realmente que tu veio era novembro. É. Próxima vez que tu vier, tenta vir na época de chuva. A chuva aqui é um negócio, é um evento, sabe? É um evento à parte. É um negócio meio assim. Ah, tá muito calor, tá muito abafado, muito úmido. Aí do nada dá uma rajada de vento assim que vai congelar tua alma e chove. Sabe, é um negócio muito. Não dá pra explicar. Pois, meu mano, muito obrigado por mais uma participação. Eu sei que você já está arriado de sono. Eu também tô. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Aí vamos torcer aí pra essa porra, ver se ganha esse ano. Os caras de seleção. Tudo de bom Tem que aí. ganhar, pô. Tem que ganhar. Se não ganhar, porrada vai cantar, hein? Só queria dizer isso mesmo. E logo menos aí, que tiver com mais tempo, tiver mais sossegado de faculdade e tal, aí nós liga, mas agora sem participar, só pra ligar mesmo, só pra fuxicar, pra falar da vida mesmo. E deixar o som tocando e nós tomamos uma breja simultaneamente. Show, meu querido. Valeu aí, boa noite. Diz que eu deixei o boa noite pra mulher também, pra ela não ficar com raiva. Certamente, até um abraço. Abraço, tchau. Pô, eu gosto muito desse nóia, mano. Puta que pariu. Pronto. Como eu tô achando curto, eu acho que eu vou ligar pra mais alguém, hein? Demorei muito. Vamos ver aqui. Vamos ligar para o Ocultista Noia. O nome é outro, mas eu vou ter que chamar de ocultista para evitar, né, acusações errôneas. Ah, o cara deve estar se acabando na droga agora. Sexta-feira é isso, né, mano? O cara tá na droga já. Ah, foi meio xoxo hoje? Foi não, foi de boa, pô. Me diverti com o cara aqui e tal. Então, né? Vou falar um pouco. Não lamentei nenhuma vez. Ai, ai. Acho que dessa vez eu não tenho muito que estar lamentando, não, porque eu aproveitei a deixa de estar me sentindo um tanto cansado e, né, sair um pouquinho do sedentarismo, do conformismo e tal. Estamos aqui na correria. Isso da Copa me deu um novo fôlego, tipo, ah, a Copa vem aí, a Copa vem aí. Então, hora de depositar toda a expectativa de tudo em cima dessa Copa. E se tudo der errado, a gente coloca a culpa no Brasil ter sido eliminado da última Copa. Eu não consegui fazer isso porque deu um merdeiro gigante. Me deixa um pouco traumatizado, me deixa um pouco traumatizado. Mas o que é que eu posso fazer além de só evitar com que certas situações voltem a acontecer? Inclusive, eu posso dizer que até com uma certa certeza que certas coisas aconteceram já esse ano, já foram meio que uma repetição das coisas ruins que aconteceram em 2018 e que em 2022 eu consegui tomar uma outra atitude. Não só eu, mas como o pessoal aqui, meu redor e tal. Isso é legal pra caramba, sabe? Isso me deixa. Tanto quanto animado por que as coisas estão reservando aí pra frente. Pra quando a gente sair 100% da pandemia. Talvez ainda falte alguns outros detalhes aí. Mas acho que isso aí a gente acerta com o tempo. Estou aceitando doação de disco, de CD, de fita cassete, de dinheiro também. E um pouco de apoio moral, porque isso da academia tá me deixando tipo, uau! Mas é isso aí, eu consegui, né? Estou conseguindo de pouquinho em pouquinho. E pra frente. Isso ameaça a existência do lamento de forma alguma. Porque o lamento sempre tem que existir, cara. Eu sempre vou ter do que reclamar, de quem reclamar, porque eu gosto de reclamar. E eu gosto de reclamar, sabe? Então meio que não, não tem por que parar. Então agora é só. Agora eu vou comer e vou estar lá no Twitter. Meu Twitter vai estar aí na bio aí. Na descrição, sei lá, nessa porra aí. Meu Twitter vai estar aí, meu Instagram também. Tô indo pra lá pra debater mais a respeito do que rolou no sorteio da Copa. E pra falar mal da música de alguém. Não sei quem, mas vou encontrar alguém. Isso aqui foi a season finale do Lamento de Pabriati. Vai demorar um pouquinho pra gente voltar. Porque eu tenho que organizar outras coisas, mas vamos voltar. E vamos voltar com um formato um pouco mais parecido com esse do que foi feito hoje. Só que um pouco mais organizado, obviamente. Mas não muito organizado, porque eu não quero ficar gastando muito tempo com as coisas envoltas nesse projeto. É isso aí. Vão tomar no cu aí, é nóis.